A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje no capítulo 17 de Deuteronômio. Faremos como temos feito, uma leitura de abertura, depois a leitura bíblica e três destaques apenas nesse capítulo que é bem curto. E para Deuteronômio, curto para Deuteronômio. E com três elementos que nós, de alguma maneira, já falamos também ao longo dos outros capítulos. A idolatria condenada, o juízo dos casos mais complexos e os deveres dos reis e governantes. Quem dera Salomão tivesse ouvido esse conselho, não esquecido do que estava na lei do Senhor, particularmente em Deuteronômio. Vamos então compartilhar com vocês. O nosso irmão Everson tem se alimentado bastante desses pequenos textos do pastor Antônio Júnior. Então, nós vamos ler esse texto. Muitas vezes, quando chegamos ao nosso limite, nós começamos a orar. Mas quando nossas orações não são respondidas imediatamente, nós desistimos. Hoje eu quero encorajá-lo a não apenas orar, mas orar com persistência. Não se estresse tentando fazer as coisas acontecerem do seu jeito, entregue tudo a Deus, confie que Ele está cuidando de você. Jesus disse: Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça. E depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, 7 e 8. Ele nos abençoou, nós abençoamos a ele, a família, e abençoamos os irmãos e as irmãs que têm nos acompanhado. Mais uma vez agradeço o retorno de escutas no WhatsApp. Irmãos, vamos então para o capítulo 17, irmãos e irmãs, vamos para o capítulo 17, versículo 1, e você vai ver como é fácil a compreensão desse texto. A idolatria é condenada mais uma vez, e com condenação à morte, como era a prática no Antigo Testamento, principalmente nos primórdios da história de Israel. Mas isso acompanhou até o período de Jesus. Não sacrificarás para Yahvé, teu Deus, um touro ou uma ovelha com defeito ou qualquer imperfeição grave. Esse tipo de atitude seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Yahvé, teu Deus, te dará, for encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança e assim desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo, para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu. Então, aqui mais uma vez uma condenação à idolatria, até com os astros no céu. A nota diz assim: aqui as orientações dizem respeito à perfeição dos animais oferecidos a Yahvé, Levítico 22. os sacrifícios do Antigo Testamento eram ilustrações, tipos. Em hebreu se fala sombra da pessoa e da obra de Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus sem defeito, mácula ou pecado. 1 Pedro 1, versículo 9, Hebreus 9, versículo 14. A expressão hebraica Shemesh, sol, assumia o nome próprio do Deus Sol, Shamash, e era cultuado por vários povos semíticos, numa clara afronta a Yahvé. Do mesmo modo, ocorria com a lua. Yareach é precisamente com a finalidade de demonstrar que o sol e a lua não são nem exercem qualquer ação divina, e sim existem apenas como objetos que obedecem à vontade soberana de Deus, o Criador, que Moisés não usou essas duas palavras hebraicas, a vontade soberana de Deus, o Criador. Que Moisés não usou essas duas palavras hebraicas no relato da criação do mundo, Gênesis 1, versículo 15, sendo chamado de luzeiros. Aproveito para dizer que um cristão não aceita de modo algum a astrologia, horóscopos, e os irmãos muitas vezes mal orientados, ou mal formados mesmo, desde a sua base, dão ouvidos a isso. Então, nós somos contra a idolatria de ídolos feitos de pedra, de cimento, de barro, de madeira. E somos também contra a astrologia, porque é um absurdo completo. Por mais complexo que pareça, e por mais bonito, e por mais que os astrólogos tentem dizer que a nossa vida está determinada ali ou influenciada pelos astros, pela astrologia, isso não passa de uma bobagem, de uma infantilidade. Continuamos condenando todo tipo de ídolo, todo tipo de idolatria. Aproveito para destacar aos irmãos e irmãs que nos ouvem, com todo respeito, se você foi criado também tendo homens de Deus, Maria, mãe de Jesus, ou outras pessoas que foram importantes na história da igreja e foram transformados em ídolos, com quem você fala, pede oração, isso é contrário à vontade de Deus. E a Igreja Católico-Romana acolheu esse tipo de prática e nós temos que condenar veementemente. E textos foram alterados. Então, é bom que você procure os textos originais onde isso tudo é condenado. Muito bem, versículo 4. Se isso for denunciado a ti, ou se tu o ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade, que uma tal abominação como essa foi cometida em Israel, então farás sair às portas da cidade o homem ou mulher que cometeu esse pecado tão escandaloso e apedrejarás o culpado até a morte. Veja bem, Deus não tolera Deus não negocia qualquer culto a outros deuses ou divindades ou ídolos, ou a consulta aos mortos, a consulta à astrologia. Isso tudo é contrário à vontade do Senhor. Se nós estamos fazendo uma devocional com um capítulo da Bíblia por dia, respeitamos a todos, entendemos que muitos foram formados assim, mas você pode ter recebido grande e preciosa formação dos seus pais, e em uma área ou outra, eles podem ter se equivocado. No campo religioso, não é diferente. Você pode ter aprendido muita coisa boa sobre amar a Deus, mas junto com isso veio uma mistura. E se veio essa mistura de coisas que contrariam a palavra de Deus e a vontade de Deus, então isso você tem que refutar. Versículo 5: Então farás sair a porta. E homem ou mulher que cometeu esse pecado tão escandaloso, apedrejarás o culpado até a morte. Lembrem que esse contexto mais antigo, a condenação era a morte. Hoje também continua sendo uma condenação à morte, se a pessoa continuar na prática do pecado, mas é uma morte espiritual. Não é uma morte física, nem por apedrejamento, de modo algum. Não podemos sequer pensar em algo como isso hoje. Mas naquele momento histórico, naquele contexto, era essa maneira de lidar com o pecador. Hoje nós amamos o pecador e abominamos o pecado e orientamos o pecador para que abandone o pecado. Versículo 6. Contudo, é preciso que haja pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. Aqui é importante na lei jurídica, a lei é uma só, repito, mas no campo jurídico, judicial, era importante que houvesse duas testemunhas para se comprovar um delito. Até hoje penso que algumas coisas semelhantes são guardadas. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Desse modo eliminarás o mal do meio de ti. Então, a primeira parte do versículo 1 ao versículo 7, a condenação explícita à idolatria e à condenação à morte. Hoje nós continuamos condenando a idolatria e reconhecendo que a morte é a pena, mas é a morte espiritual. A morte espiritual. Nossa luta não é mais contra as pessoas, não é contra a carne e sangue. Quem ensinou isso de modo maravilhoso foi Jesus, que enfrentava, encontrava os pecadores, acolhia os pecadores, sarava os pecadores, curava os pecadores, transformava as suas vidas, mas depois dizia: vão e não pequem mais. Vamos para a segunda parte, o juízo dos casos mais complexos. Quando tiveres de julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Javé teu Deus houver escolhido. Irás então até os sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver em função daqueles dias, em função naqueles dias, melhor dizendo, eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que te transmitirem desse lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus deverá ser, o Senhor, o teu Deus, deverá ser morto mais uma vez. Sentença de morte. Naquela época, morte física. Tá bem? E o pecado inegociável. Para nós, na busca da santidade, devemos ter essa postura para com o pecado. Temos que ser determinados, não transigir, ou seja, temos que ser intransigentes para com o pecado e acolhedores e testemunhas para o pecador. Porque senão ele vai permanecer, ele já está morto espiritualmente e vai permanecer morto depois na segunda morte. Como assim parecer morto? A Bíblia diz, irmãos, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Será é futuro, porque ele precisa permanecer na graça, permanecer crendo. Não pode começar bem e depois voltar para essas práticas. Mas quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. Aí é presente. Ele já está em estado de condenação. Que condenação? Condenação à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, repito, acolhimento, testemunho, evangelização para com todas as pessoas e determinação e rigor para não acolhermos de modo algum, não aceitarmos de modo algum o pecado. Então, o homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus, deverá ser morto. Desse modo, extirparás o mal do meio do povo de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Lembro mais uma vez que o contexto é o da entrada na terra prometida. A constituição agora do Estado de Israel com uma porção em terra. Eles ficaram 40 anos no deserto. E o texto está preparando Israel para ser uma nação. E para ser essa nação era preciso ter orientação de Deus com relação à parte judicial também. Do versículo 14 ao versículo 20, nós temos a terceira parte. Primeira parte, condenação à idolatria e a consequência da morte. Segunda parte, o juízo, que deveria ser julgado pelos juízes e sacerdotes, principalmente nos casos mais complexos. Terceira parte, agora, os deveres dos reis e governantes. E aí encerramos. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te concede, olha, repare bem. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te concede. Eles estavam se preparando para entrar, mas não tinham entrado. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te concede, tomando posse dela, e nela habitares, e pedires: quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Por quê, irmãos? Fundamentalmente, para que esse rei, esse governante, não trouxesse para dentro de Israel práticas ilícitas. Então, e a preservação da identidade étnica e cultural. Então, essa é a questão. Isso vai acontecer mais à frente, quando o povo de Israel pede a monarquia. Ah, todos os povos têm reis, então nós queremos um rei. Eles pedem a Samuel e acabam tendo o rei Saul, que cai num pecado terrível de consultar os mortos. Aqueles também que foram criados no Espiritismo, eu quero dizer a você que não adianta pegar um pedacinho do Evangelho de João, um outro pedacinho da Bíblia aqui, um outro pedacinho da Bíblia ali, e não olhar a Bíblia como um todo. A Bíblia condena totalmente a necromancia, condena a consulta aos mortos. E não serão os mortos que irão falar, não. Quem vai falar em nome dos mortos e parecerá com a voz do que morreu, a história daquele que morreu, será o maligno. Por que ele vai falar? Porque ele conhece toda a história do cidadão. Então, com relação a falar sobre a história dele, o relacionamento dele com a esposa, com os pais, com os filhos e assim por diante, para o maligno não era nada difícil. Não é até hoje nada difícil, porque ele conhece toda a história. Então é só trazer uma revelação lá por um médium de alguma coisa que aconteceu, ou uma mensagem para essa pessoa, para ela ser enganada. Mas quem está falando não é o morto. O médium está sendo usado para trazer uma palavra do maligno, porque é impossível que os mortos falem com os vivos. A Bíblia nos ensina isso. Tá bem? Mesmo no caso lá do rei Saul, ele caiu num engodo. Ele caiu num engodo e se envolveu com bruxaria, e se envolveu com feitiçaria, e se envolveu com o que nós conhecemos hoje de mediunidade, de espiritismo e outras coisas. Eu tenho maior respeito por amigos, pessoas que conheci ao longo da história, que foram criados nessa tradição e acreditam nisso. Eu respeito você, mas eu preciso dizer a você que isso é contrário à vontade de Deus e você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Não é o morto que está falando. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu avô, não é sua avó, não é seu filho. É um engodo. O maligno pode reproduzir muito proximamente até a voz, se houver uma incorporação, a voz do falecido. Por quê? Porque ele conhece essa pessoa, ele viu a história dessa pessoa, ele conhece os trejeitos, a voz, a história e tudo isso. Então, isso tudo é contrário à vontade de Deus e nós temos que obedecer ao juízo do Senhor. E quando escolhermos um governante, temos que escolher um governante que saiba estabelecer a lei do Senhor. Infelizmente, não temos tido. No Brasil, por exemplo, não temos tido nem a direita, nem a esquerda, nenhum deles se parece nem 0,1% com um verdadeiro adorador. Pode-se dizer cristão, pode-se dizer católico, pode-se dizer evangélico, pode-se dizer isso, aquilo, mas não se parece 0,00001 com um verdadeiro adorador. É só você compará-lo com a Bíblia. Infelizmente, não temos tido. Outras nações também não têm tido. E nós precisamos de líderes que conduzam o povo segundo a vontade do Senhor. Versículo 15. Deverás estabelecer sobre ti, repetindo, um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor. Olha, um rei escolhido pelo Senhor. Não adianta dizer Deus, pátria, família, ou o outro dizer eu sou o pai dos pobres. Não adianta. Tem que ser escolhido pelo Senhor, com afeição à imagem, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Ah, com isso então não vamos votar em ninguém? Não, vamos votar no menos mal. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos mesmo de líderes escolhidos pelo Senhor na vereança, na prefeitura, entre os deputados, na Câmara, deputados federais, senadores, governadores, presidentes, nós precisamos de homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. No caso lá, Israel. No nosso caso aqui também, você não vai nomear um estrangeiro que não tenha a cultura do teu país, do nosso país, não tenha a etnia, não tem as características elementares, não tem, muitas vezes, o domínio mínimo do idioma. Você não vai escolher qualquer um. Você vai escolher um dos cidadãos do seu país, mas é necessário que ele seja escolhido pelo Senhor. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará que o povo retorne ao Egito. Cuidado, hein? Com líderes que nos fazem voltar para as práticas da escravidão, do pecado, para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor condenou: jamais voltareis por esse caminho. Que o rei não tome para si, aqui outro conselho, que o rei então não deixe o estrangeiro conduzir de volta para o Egito, multiplicar muitos cavalos, né, ficar muito próspero e conduzir o povo a caminhos contrários à vontade de Deus. No 17, outro conselho que Salomão devia ter ouvido: que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Esse é o retrato de Salomão. Por isso, alguns exegetas acham que esse texto e todo esse capítulo é posterior ao período da monarquia, porque parece que está falando depois do acontecido. Mas nem precisaria, Deus já poderia ter avisado. Salomão teve cerca de 700 concubinas e 300 esposas. É muita coisa. E o pior, para manter essa corte toda, ele aumentou sobremaneira os impostos. Israel estava vivendo um momento de prosperidade? Sim. Salomão fez muitas alianças políticas? Sim. Por causa das alianças políticas é que ele teve um número de esposas X? Foi. Foi por causa de aliança política que ele teve tantas concubinas? Sim, também foi isso. Não era só uma questão de fascínio por mulheres, foi uma questão política. Mas o que isso custou? Ganhava por um lado na aliança política, havia paz, havia prosperidade em Israel financeira, mas por outro lado, o povo também era fortemente tributado. Às vezes não se diz isso, mas é preciso dizer, no período de Salomão houve um grande tributo para o povo, e que não se arrecade excessivamente prata e ouro para si. Quando ascender ao trono, versículo 18, do seu reino, mandará escrever num rolo para o seu estudo pessoal, olha o líder como tem que ser, o rei. Uma cópia da Torá, a lei, esses primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, sobretudo. Fará um estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Só é preciso fazer justiça com relação a Salomão, porque a gente falando só isso, né? É preciso lembrar que das penas da mão de Salomão, você tem o livro de Provérbios, você tem o livro de Cantares de Salomão, você tem o livro de Eclesiastes, então ele tinha temor do Senhor. Mas com a questão das alianças políticas, a questão do excesso de mulheres e concubinas e a questão da alta tributação, ele teve um tríplice desvio, mas manteve no geral o seu temor do Senhor. Versículo 20 e último. Desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos. Claro que não, porque ele vai ler a palavra. Então, desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o governo dos seus filhos e descendentes no meio de Israel. Bom, a primeira parte desse versículo, a parte A, se cumpriu em Salomão. Salomão manteve o temor do Senhor. No meio do caminho, ele deu essa escorregada nesses três, essas três áreas que eu mencionei: excesso de aliança política, excesso de mulheres e concubinas, excesso de tributação. Mas ele manteve o temor do Senhor. Então é preciso ser justo. É autor de três livros da Bíblia. Então precisamos entender que ele manteve o temor do Senhor. E a parte B do versículo, para encerrar, também ainda na parte A, ele não foi considerado um rei arrogante, porque ele tinha temor do Senhor. Então ele não foi um rei arrogante. Desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Aqui há um outro probleminha. A consequência, já com Davi, aliás, a monarquia de Israel, com Saul, com seus desvios, para a gente não repetir tudo, Davi com os seus desvios e Salomão com seus desvios, tiveram uma descendência bem complicada em termos de fidelidade ao Senhor. Isso só vai ser recuperado plenamente, plenamente, no descendente de Davi, que é o rei dos judeus, o rei do universo, o rei dos reis, Jesus Cristo, o Senhor. Então, que nós ouçamos essa palavra, medite nesse capítulo mais vezes, pense nisso que nós compartilhamos, use como material de estudo pessoal, em grupo, e aprofunde a sua comunhão com Deus, e que Deus te abençoe para que você condene a idolatria. Aceite o juízo de Deus nos casos mais complexos, claro, guardando novas formas de atribuir a punição, né? E cumpra o seu dever como rei, sacerdote, como governante, pode ser de um ministério, pode ser de uma igreja local, pode ser de uma denominação, pode ser, né, em outros setores da vida. Cumpra os seus deveres como rei e sacerdote para Deus, porque Deus levantou Israel e a igreja para serem um reino de sacerdotes. Somos reis e sacerdotes para Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e, permitindo o Senhor, nós vamos compartilhar com vocês o capítulo 18 de Deuteronômio. A seguir, tá bem? Assim que for possível, amanhã ou outro dia, tá bem? Nós vamos avançando em Deuteronômio. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a comunhão, a missão poderosa, inspirada e empoderada pelo Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.